Agora é Pretinho Básico na Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Estamos chegando, obrigado pela audiência. 1 da tarde, chegamos no Pretinho da 1 com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas da Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel é você sempre bem, como os amiguinhos do Pretinho. Fala aí, Potter. Boa tarde, gente, como é que estamos? Potter que está aqui para apresentar seu penúltimo programa antes da mudança. Antes da mudança para os Estados Unidos, né, Potter? Mudando, né, gente? Mudança! Mudança! Rapidamente, uma curiosidade, assim, mata para mim. Qual a empresa que tu contratou para levar tua mobília para lá, para os Estados Unidos? Como é que é? É Almir Marketing. Almir Mudanças? Não, é Almir Change. Exatamente. Almir, como é que é o nome da empresa? Mudança? É San Francisco Almir Marketing Golden Bridge. Change your home. Home, que é uma mistura, né, de home com house. Exatamente. Tá bom. É Golden Bridge. Ótimo. Quando é que tu parte, Potter? Amanhã. Amanhã, que horas é o teu voo? Amanhã. Eu prefiro não revelar detalhes. Vamos pedir uma galera se despedir de ti no aeroporto. 5h45 da manhã. Vou descobrir. Não é. Vou descobrir, vou passar pra galera aqui. E a mobília chega em 2 meses. E a minha festinha vai ser hoje ali no Zequinha ali, aluguei o Zequinha. Né, vou botar uma bandinha. Contratei uma banda ali, uhum, ali, pra quem quiser chegar lá, né? Tem pouco, pagar, né? Tem ingresso à venda ainda, tem cara? Tem um pouquinho ingresso aí pro gramado ali, sabe? Certo. Certo. O nome da banda. Todos os ingressos que nós recebemos da produtora do evento, nós disponibilizamos aqui pra nossa audiência e não sobrou nenhum pra nós. É pior. Infelizmente. É legal tu perguntar pra gente antes isso aí, cara. O quê, cara? Porque eu não ia disponibilizar pra audiência. Por que que não, cara? A rádio fez todo o serviço pro teu show. A festa é do Potter, cara. A gente lotou o teu show praticamente, tu não deu um ingressinho pra nós, pra gente ir lá. É. Por que tu faz isso com a gente, Potter? Mas o mundo acaba, né? O mundo acaba sexta-feira agora, né? Hoje, né? Sim, mas acaba... Não acabou. Não, ninguém mais vai trazer show pro Porto Alegre. Ninguém precisa de mais ninguém. Hoje é o último show da história do Porto Alegre. Então acaba entrar, tudo hoje. Deixa entrar de graça. O entretenimento de show internacional acaba hoje em Porto Alegre. Deixa eu até ver qual é o valor dos ingressos aqui do Pearl Jam. Só tem pista. Só tem pista pra vender agora? Há 6 anos o Pearl Jam tocou aqui. Isso mostra o quanto tempo passou, cara. Inacreditável que o cara tava no gigantinho há 6 anos. Olha aqui, ó. Pearl Jam, então, ainda. Se tiver a venda ainda, ingresso, arquibancada 150, tá aqui esgotado. Não. Pista 180, ainda tem pista. Cadeira 200, esgotado. Detalhe, tá? Então só tem pista pra vender a 180. Vou ter que morrer em 360 pra mim e pra mina, então. Não leva a mulher, cara. O Porjan, que não é show pra não levar a mulher, né? É? Não. Leva eu. Usamos amigos. Morre 360. Leva eu. Acho bárbara essa tua ideia, foda. Tá bom, então, Pearl Jam hoje à noite no Zequinha. E uma dica que a gente deixa pra nossa audiência: não vá de carro. Não vá. Não vá de carro. Pega o metrô. Não tem lugar pra estacionar no entorno do Zequinha. Então não vá de carro, vá de táxi. Peça carona pra um amigo, pra mãe, pro pai, vá de ônibus, lotação, enfim, depois reza pra voltar, né? É ruim o entorno do Zequinha ali, cara. É ruim, mas é bom o show no Zequinha. O R.E.M. foi altíssimo astral. Sem dúvida, altíssimo astral. Porque é um estádiozinho menorzinho, pequenininho, você assiste na grama, curtindo, é um clima meio família. É verdade. Vou levar minha pequena aula. Que bom, sensacional então. E aí, KGzinho, falaremos sobre essa estrela. Fala, KG. Falo, boa tarde. Beleza. Salve a sexta-feira. É nóis, Marcos Piangers. Já falei demais. Já falou demais. Maurício Amaral não falou nada. A gente tá vivo? Tá vivo. Tamo vivo. Às 11h11, galera. Tava com medo do 11h11. Patuscada essa 11h11. Isso aqui não é um paraíso. Deve ter nascido um anticristo por aí, mas... Eu já sabia que não ia dar nada, porque anteontem eu adiantei o meu computador pra 11h11. Ah, e não deu nada. Não deu nada. Malandrão. Já sabia. Espertinho. Fala, Geizô. Como é que é, meu? Beleza, Geizinho. E a estrela móvel do Pretinho Básico, também a estrela fixa do Patrola em HD na RBS TV do Rio Grande do Sul, sábado 11h15 da manhã. Tudo? tudo, beleza? Marcos Pianges agora respondendo a tua pergunta, aproveitando o momento de apresentação da estrela móvel do programa, a Rodaica. A Rodaica ontem à noite esteve apresentando lá no salão de eventos do Barra Shopping Sul em Porto Alegre, a 37ª, na verdade o final, o encerramento da 37ª semana ARP, Associação Rio Grandense de Propaganda, Publicidade, a semana ARP da Comunicação 2011, onde a Atlântida sagrou-se veículo do ano. Quanto custou pra ser veículo do ano? Muito trabalho. Boa, muito trabalho. Boa, muito boa, trabalho, cara. Muito investimento e apoio dos nossos diretores. Tu acha que é mentira? Não é, tanto que está aqui conquistado o troféu de veículo do ano. No clube de futebol, quando os jogadores conquistam junto com toda a equipe, né? Eles são valorizados. Os atletas da Rádio Atlântida serão valorizados com os títulos que eles vêm ganhando. Porque a nossa sala de troféus aqui, ó. Isso é uma queixa. Deixa eu ver se isso é uma queixa. Não, não. Eu tenho uma amiga que parece a do Barcelona. Ficou um mês de férias antes, depois voltou, demitiram ela. Deixa eu te falar uma coisa. Troféus aqui da Atlântida. Tá grande, né? Eu mesmo ganhei essa cuia aqui na semana passada. Vou tuitar a nossa sala de troféus. Verdade, tá demais a nossa sala de troféus. Mas eu queria aproveitar o momento. É muito bonito. Muito bonito. É muito bonito, é bem feito, uma estrelinha negra. Linda, lindo, né? Lindo, ele lindo. Parece o frasco do Angel, meu perfume. É verdade, parece o frasco do Angel. Thierry Mugler, né? Um, dois, três. E eu queria dividir, aproveitar o momento rapidamente aqui, dividir simbolicamente esta estrela com todos os profissionais da Rede Atlântida, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, porque nós somos, sim, veículo do ano aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas é claro que este título, esta deferência se estende às demais emissoras da Atlântida no sul do Brasil. É de cada um de nós. Exatamente. Eu trouxe a lista de todos os trabalhadores da Rádio Atlântida. Tá, vamos lá. Marcelo Menezes. Não, mas olha só, deixa eu te falar. A gente não precisa citar um por um aqui, cara. Dani Kelch. Não precisamos citar um por um aqui. Índia. Não precisa. É. Marcelinho. Valeu, obrigado. Obrigado. Marcelinho Razia tava lá, recebeu o prêmio também. Gabriel Casara. Tava lá, nosso diretor-geral de produto, Cláudio Toigo, nosso gerente. Nelson, nosso gerente, não, diretor executivo financeiro. Marcos Tessi. Acabou, obrigado. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS nesta sexta-feira, 11 de novembro de 2011. Hoje é dia do soldado, por falar em Rafael Menegazzo, o nosso querido Rafinha, que ontem à noite esteve lá apresentando mais um show promovido pela Atlântida, e para esse tínhamos ingressos, muitos ingressos, fomos todos ao show. Eu não fui, infelizmente. Mesma produtora? Não. É assim, ó, o Rafinha subiu ao palco pra apresentar o show do Soldier e falou: e aí, galera, tudo bem? Eu sou o Alexandre Fetter. Sério? Sério, meu? Aí eu perguntei bem, ô, tu tava de pegadinha nele. Não, fiz de propósito, né, cara? Tá ligado? De propósito. Sério, eu sou o Alexandre. Sim, mas depois era uma brincadeira pra descontrair ali com a galera. Fui apresentar o Charlie Brown Jr. na New Time em Floripa. É. Eu falei, uma das maiores bandas do Brasil, John Bala John! Tinha aberto o show da Charlie Brown. Tinha aberto, mas ficou um silêncio assim, sepulcral. Sepulcral. Sepulcral. Esperando 5 minutos, o Chorão veio puto da cara, pegou o microfone. Nós somos o Charlie Brown. Ali nasceu o Charlie Brown! Tá bem, queridos, vamos então com o dia do soldado desconhecido nesta sexta-feira, 11 de novembro. Ele, cara. Vocês não conhecem ele, cara. É a dúvida que eu tenho no dia de hoje, cara. Cara que morreu. Como vou parabenizar o soldado desconhecido? Pois é, verdade, Amaral. Se ele é desconhecido. Cara. É o Unknown Soldier. Hoje também é dia do diretor de escola. Você que é diretor de escola, nosso abraço. A Dona Ivone do Colégio Bardal, beijo pra ela. Muito bem. Diz que ela era careca, usava uma peruca e certa vez num futebol de salão bateu uma bola na cabeça dela e caiu a peruca. A Dona Ivone. Nós fizemos isso com um professor uma vez, um professor alto, usava peruca, não vou dizer o nome do professor lá do Rosário, mas quem estudou lá sabe. Estendemos um fio, esticamos um fio de um marco ao outro da porta. Bem na altura, fio de nylon na altura da cabeça do professor. Quando ele passou, ficou a peruca do professor ali, cara. Sabe o que ele falou? Quero o nome do engraçadinho. E aí teve? Claro que não, né, cara? Mas é louco, toda brincadeira de criança contra professor, ela é divertida antes, mas quando rola, Dá um frio na barriga. Dá, claro. Dá até uma pena do professor, ser professor, professor é a entidade maior ali naquele momento, né, cara? Enfim. E como ninguém se acusa, aí toda a turma paga o papo. É isso aí. Essa aqui é a barbada. Vamos assim pro Albino. Cinzas do vulcão chileno atingem mais uma vez o Rio Grande do Sul. Tá bem, Kátia? E voltam a atrapalhar voos na Argentina. Vai fuma esse vulcão, hein? Segundo o Instituto Argentino, cinzas expelidas pelo vulcão já poderiam encher 925 estádios de futebol. Mas estádios cobertos, né? Porque senão a cinza... Mas pra que queriam encher 925 estádios de futebol? Assim, A nuvem de cinzas agora é menos densa que em episódios anteriores, mas ainda prejudica. Feriadão terá 50% a mais de carros nas rodovias de Santa Catarina. O efetivo da Polícia Rodoviária Federal será ampliado em 30% para atender o aumento no fluxo de veículos, principalmente na BR-101, BR-282 e BR-470. Só para você se lembrar e ficar ligado, no ano passado morreram 9 pessoas nas estradas de Santa Catarina no feriadão de 15 de novembro, que é o feriadão da República. Tempo firme e temperatura amena predominam nesta sexta-feira, início de feriadão. Previsão é de sol entre nuvens na maior parte do dia. Pode chover fraco na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Fiscalização fecha 11 bares e casas noturnas do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Outros 5 estabelecimentos foram multados durante a operação na madrugada desta sexta-feira. A ação tem como objetivo apertar o cerco a estabelecimentos que não têm o alvará para seguirem abertos depois da meia-noite. O bairro conta com 76 negócios do gênero, sendo que apenas 16 possuem alvará para atender o público durante a madrugada. Muitos proprietários ficaram sabendo que haveria fiscalização e decidiram então não abrir os bares na noite de ontem. A operação afastou os frequentadores e deixou o bairro boêmio praticamente vazio. Cenas de guerra civil, assim, eu tava vendo na TV a João Alfredo ali. Os caras fecharam João Alfredo e encheram de viaturas e os policiais militares andando pelo meio da rua, assim. É uma cena que eu tinha visto há muito tempo atrás no Bonfim, quando aconteceu o Bonfim Pequim, vocês lembram desse episódio? Recém tinha dado aquele lance da Praça Vermelha lá da China e tal. E aí os caras apelidaram de Bonfim Pequim. O que foi isso, Cajé? Foi também uma super apreensão de fecha bares e revista as pessoas que estavam frequentando. Buscando porque drogas, na época o Bonfim era o bar boêmio de Porto Alegre. Isso, aliás, tá voltando 90 a cena. E poucos por aí. E aí os caras fizeram uma mega operação Polícia Civil junto com a Polícia Militar. E levaram o meu irmão Chico Chalaça preso. Infelizmente devolveram, né? Tá em todas, né? Tudo acontece com o Chico. Mas a nossa ação ontem lá no Baixo Louco deu sucesso. Aonde? No Baixo Louco. Foi legal, foi legal. Foi lá. Ninguém foi, ninguém apareceu. Não, foi sim, uma galera foi lá. Mas não deu barulho. Deu barulho, sim. Eu moro na frente, eu sei que deu barulho. Porém, disse que recebeu várias mensagens. Eu falei, pô, a galera tá animada aí, hein? Vamos parar de gritar aí, rapaz. Meia-noite, a rapaziada berrando na rua ali, cara. Que isso? Ministério dos Transportes autoriza a mudança do pedágio de Palhoça. Com a decisão, a praça de pedágio da BR-101 poderá ser transferida para a divisa com Paulo Lopes. A transferência é uma reivindicação dos moradores de Palhoça, desde que a praça de pedágio praticamente dividiu o município ao meio. Tudo bem. E a último destaque aqui, nós já comentamos, a Rádio Atlântida foi escolhida veículo do ano em cerimônia de premiação ontem, na Semana da Comunicação, o principal prêmio do meio publicitário do estado do Rio Grande do Sul. O mais legal é que a Rodaica estava apresentando o evento, estava apresentando o prêmio lá e ela foi quem divulgou pro público ali, o troféu. A galera não gritou marmelada. Não. São educados, né? Finos, elegantes, publicitários. Não são radialistas, são publicitários. É verdade. A gente anunciava os finalistas em cada categoria e aí o convidado lá a entregar o prêmio é que revelava o vencedor. É muito legal essa semana da propaganda, fomenta aí a indústria e é um prêmio... Indústria criativa, né? Eu não me lembro quem ganhou no passado, passado ou ano retrasado, mas sem dúvida é um dos maiores orgulhos ganhar o veículo do ano. Num mercado exatamente. Publicitário tão aquecido e tão importante a nível nacional, desliga, como é o mercado publicitário gaúcho. Não, mas eu acho que vocês deveriam ouvir, mesmo. Porque realmente falou bem o Piangas. Eu tô sendo sincero. Não, sabe quando ele tá. Eu realmente sincero, não sei quem é que ganhou no ano passado. Não sei se. Foi se o de repente do veículo do ano. Putz, merda. Eu não sei se foi a Gaúcha, porque a Gaúcha provavelmente deve ter ganhado já veículo do ano. Sem dúvida. Ou quem sabe algum outro veículo, sei lá, que eu não me recordo. Agora, é a primeira vez, eu acho, que a Atlântida ganhou, né? O veículo do ano. Nos últimos 4 anos, sim. Eu não sei antes, provavelmente não. Bem, eu saberia, né? Eu acho que eu deveria saber se tivesse acontecido, ou todos nós deveríamos. Nos últimos quatro, sim, né? Nos últimos quatro anos, temos certeza que não ganhou. A rádio anterior já ganhou algum prêmio parecido com esse? Não lembro. Acho que não. Não lembro. Depois não lembro. Que tu saísse, aí ganhou. Depois que nós saímos, ganhou. É verdade. 1h17, Marcelo, fala aí, querido. É meio triste pra mim, que trabalho na mídia há tanto tempo, ver veículos menores ganhando prêmios, enquanto eu fico esquecido aqui na minha rede Record. Mas tudo bem. Que a vida é assim mesmo, né, Marcelo? É verdade, eu vivo de audiência, eu não vivo de prêmio. É isso aí. Eu vivo de audiência, eu não vivo de dinheiro. Eu vivo de audiência, eu não vivo de prestígio. Meu Deus. É por isso que eu ponho sangue na sua televisão e no seu rádio. Cadê a câmera 2? Aqui, ó, câmera 2. Foca aqui. Cortei meu dedo hoje. Cortando a cebola. Banana. Ah, é? Olha aqui, ó. Tem meu dedinho ali, ó. Tá pra tu ver? Faz comida em casa, Marcelo? Exatamente. Eu corto só cebola pra minha mulher. Só pra chorar. Pra dar uma choradinha. Pra trazer uma tragédia pra dentro de casa. É. E olha só, um viado invadiu um restaurante nos Estados Unidos. Ah, lá nos Estados Unidos tem muito viado. Exatamente. Em Porto Alegre também, mas nos Estados Unidos ele invade restaurante e destrói a porta de vidro. Destruiu a louca. Ai, nossa. Destruiu a Rodaica, que se dá bem com viado, né, Rodaica? Não tem um, não vai no zoológico? Adoro. Adoro um viadinho. É o meu bicho preferido. Gostava de Bambi, aquele... Também. A outra, malhadinho, adoro. Desenho animal. Mariposa. É, gostava? Pois esse viado aqui invadiu um restaurante e acabou comendo um bife à parmegiana. Olha! Viado gosta muito de bife à parmegiana. Com champanhe rosé. Viado gosta muito de rúcula. E um homem foi acusado de furtar um game de uma loja após não conseguir emprego. Homem de 23 anos recebeu não na entrevista, saiu da loja com o game escondido nas calças, mas foi filmado. E o que é aquilo ali? É o joystick? Tem imagem, não, é só o game mesmo. E o joystick, mas o que é? Joystick, aquilo ali é outra coisa. Ah, pensei que fosse o joystick. E uma raposa é flagrada perdida em sessão de cosméticos na loja da Alemanha. Tava na área dos esmaltes. Ela tava querendo pintar as unhas. Tava querendo. Errou! Na verdade, errou. Era pra ir lá pros casacos de pele de raposa. Não, lá é que ela não vai, né? Aparentemente não estava tão morta aquele casaco. Ela estava procurando as amigas. Ela foi levar flores para as amigas na sessão de casacos de pele. Foi capturado por uma equipe de bombeiros. Tiveram que chamar os bombeiros para pegar a raposa, meu. E essas são as notícias do mundo animal. Tá bom, Marcelo, muito obrigado pela são tua Francisco participação. São Francisco em Polvorosa esperando. É isso mesmo. Harry Potter. Penúltima participação, penúltimo programa do Potter, neste momento pré-férias. É férias, né, Potter? Aliás, vou passar todos os meus quadros, Maurício Maior tá avisado, pro Geiso. Sim. Piada do Potter. Ah, tá, também. Cantada ele já roubou. Tá. Alessandro, Galvão Bueno no UFC, sim. Tudo com ele. Vai deixar, vai passar é tudo é, pra ele é só é? No trabalho. Vamos ver o Geiso falando, fazendo o D'Alessandro. Sim, tava aqui agora. Viu? Não, né? Galvão Bueno. Vestiário, Dali, como é que tá? Sim, não fala sobre o vestiário. Nossa, tá bom mesmo, hein, cara? Tá indo bem. Galvão ganhou. UFC agora. Vamos lá, amigo. Não, o Geiso. Vamos lá, amigo. É uma fala do Brokeback Mountains. Vamos lá, amigo. Vem, amigo da Rede Globo, começamos. Mais um. UFC aqui, tá Anderson bem, Silva. Tá bem. Tá bom, amanhã meia-noite, hein? Tá bom. Imperdível. Dá pra adiar essa volta aí, pô. Aliás, cara, eu vi uma chamada na Globo ontem. UFC é na Globo. Que demais isso, né, cara? Pra quem curte o esporte... Globo! Demais, demais. Eu ainda vou narrar aqui, hein? Grande momento, assim, do esporte. Aqui vai ser o FT. E é uma quebra de paradigma, porque a Globo, ela é toda certinha. Tu não vê sangue na Globo, né? É verdade. E vai só, ver. Agora só sábado à noite vai ver sangue. É, vai ver sim, é sábado depois da meia-noite, tá limpo, liga, tá liberado. No liga depois, no Jornal Nacional que tu vê muito sangue. O UFC vai ser depois do quê mesmo? Depois do Super Cine. Meu Deus. E um filme leve, né? O Super Cine sempre amanhã. Sempre é um filme a esposa leve, que perdeu a filha no acidente aéreo. Leucemia, né? Tem câncer terminal. Tá com leucemia. Sábado da noite é bom, assim. E essa história é bonita. Mas vai daí, Potterzinho, vai. E aí o cara que matou a filha dela tá atrás dela também. É aquela história do avião, da criança que ficou perdida. É com a Jodie Foster? Com a Jodie Foster? Com a Jodie Foster. Super Cine é sempre com a Jodie Foster. Sempre tem uma doença terminal, né? Mas no final ela acha a filha. O assassino vai matar ela, não vai morrer daqui a uma semana. Mata o assassino. Ela mata o assassino. Não, ele é preso. O assassino é necrófilo. Ah, não, é que o comparsa dele era o piloto. E o piloto é preso. A mocinha que é a piada. Que tem uma vida normal, ela mata. Ela sempre mata. Ela sempre se torna uma assassina. Mas ela também sempre mata a pessoa bem ruim. Tocou a campainha. Faz ela ser mais mocinha ainda. E no fim das coisas parece Charles Bronson lá, tirando todo mundo. No risadinha. Ai, eu adoro que eles enrolam os cobertores das vítimas, né? Olha aí, ó. As pessoas saem do avião, tem segunda, muito cobertor. Tá bem. Segunda tá campainha. Bem. Adoro tá essa cena. É verdade, vai, cara. Potter, chegou vai a esperar. Deu, galera. Obrigado. Mas sabia que o... Ok. Tá. Vai, Potter, vai. Meu nome é William, sou de Blumenau, escuto PB desde 2009. Vamos ver como vocês são bêbados. Porã bêbado, né? Só fala de samba. Reclama da sogra, pede mais cerveja. Imperadores! E diz que sente saudade quando era solteiro. Só fala de samba, cara. Posso cantar um samba pra ti? Posso cantar um samba pra ti? Eu faço samba e amor até mais tarde. Potter, sai louco por aí dando moche. Até ser segurado pelas seguranças. E aí depois bebe mais um pouco e sai dando em cima de todos. Até as 4 da manhã achar a Sirlene. É, que é uma gatinha que tá por ali, né? Meio que apagada ali, né? E tudo mais. Sirlene, 4 da manhã. Piangers bêbado conta uma piada a cada 5 segundos até todos abandonarem. Abandonaram mesmo. Valeu, galera. KG! Só fala do Grêmio e começa a filosofar. E começa a jogar na cara do Piante que ele só pode falar dos Estados Unidos se ele já viajou pra lá. É verdade. Maurício Amaral usa todas as cantadas que conhecem todas as meninas da festa. Sobe da mesa e começa a fazer um show até cair e se afogar no vômito. Uma imagem boa do Maurício. Pirocóptero. Maurício é o mais tarde. Uso a bebedeira pra coisas boas, né? Peter bêbado só bebe suquinho de morango com leite condensado light sem gorduras trans. Que isso? Tá louco. Bate a cabeça na parede. Não, isso só quando eu fico muito louco, velho. Mr. P, sobe no palco, rouba o microfone e começa a cantar. É, esse é o filosofar, tira a camisa, até se convencer que é um anjo. Esse tem que tirar a camisa. E se jogar de lá no chão, percebe que não foi uma ideia. Deixa eu pensar uma coisa sobre tirar a camisa pra vocês. Tira a camisa. Vocês que gostam muito de tirar a camisa. Hoje, inclusive, tem uma foto do que o KG tirou aqui do estúdio pela manhã. Veja bem, eu estava de camisa. O KG de camisa, estava Mr. P e estava Porã, ambos apresentando o Pijama Show sem camisa aqui. E de crachá no pescoço. E de crachá. É, eu pergunto pra vocês o seguinte, vocês acham, assim, que o corpo de vocês é agradável pra ficar mostrando? Não, justamente por não ser que a gente nota. Tá, entendi. Tudo ou Nada, tá ligado? No filme, entendi, aquele, Tudo ou Nada. Tem um, sim, né? Dos caras fazendo isso. O Básico foi investigar as obras do Beira Rio, tá no blog do Pretinho. Ah. E lá os pedreiros estão sem camisa. Sem camisa também. Maurício, ele divulga esse vídeo porque a barriga dele é a mais bonita do Pretinho Básico. É, é tanquinho. É, barriguinha aqui. Mas olha o vídeo. E o bronzeado do gordo de carioca. Maurício é o pior ator dos pedreiros, porque ele não é pedreiro, né? Ele é o chefe dos pedreiros. Ele é gringo. E aí ele tem uma barriga tanquinho, um bronzeado carioca e quer divulgar ali o vídeo. Pra todo mundo ver. Quer expô-los ao ridículo. Davi, o Gabriel Casara participa desse vídeo aí. Sem é camisa? É? Gabriel Casara. Sem camisa? É nosso, sem camisa também? Sem camisa. Nosso chefe, ele é, como ator, um dos responsáveis por Andrade Gutierrez nas obras. Certo. Davi Coimbra, bêbado, fica 3 horas falando com a mais gata da festa. Não. E leva. Bah. O Davi é casado, cara. Mas ele leva. Isso é diferente. Ele escreve que leva no outro dia. E o povo acredita. Mas que isso, Rodaica? Porque é que o Davi não é uma boa pessoa. Mas que isso, Atacão? O Davi é meu amigo, que aí não faz assim. Ele leva de verdade, Rodaica. Ele é amigo de todo mundo. Grande quando, amigo, inclusive. Quando ele diz que leva, ele leva. O Lelê bêbado. Lelê bêbado vai pro camarim do Planeta Atlântida, começa a se pendurar na cortina que separa o banheiro. E aí começa a dar moche dentro do balde, do tonel. Cheio de gelo e lata. É que assim, ó, pra galera entender, tá? O camarim dos... Desculpa. No mesmo dia, Lelê. Não, é que assim, o nosso camarim no Planeta Atlântida, diferente de todos os camarins dos artistas, o nosso camarim não tem frigobar, o nosso camarim tem um isopor. Porque nós não somos artistas, vamos combinar. Né? Mas só não com tem gelo frigobar dentro. Nos outros também. Olha, eu não sei se a Fresno já ganhou veículo do ano na semana da propaganda, então acho que tem que rever essa história aí. Não E aí, pode ter mais? Por enquanto é isso. Era isso. Vai, Cajezinho. O paciente está no médico com o braço quebrado chorando pro médico, desesperado. Doutor, eu quebrei o meu braço em dois lugares diferentes, doutor. Que dor. E o médico calmamente diz, olha, então é melhor o senhor não frequentar mais esse tipo de lugar. Nenhum dos dois lugares. E aí, Rodaquinha, o que tem aí? Bolsas para homens começam a virar tendência no Brasil. Que legal. Deixa eu mandar um abraço e um beijo por falar em bolsa. Mandar um abraço claro, e um beijo. Alexandre, pode mandar. Pra galera que trabalha lá na Ângela de Verbeno, que é um ateliê de bolsas, sapatos e. É uma loja. É uma loja de bolsas e sapatos e artigos, né? Acessórios, né? Que vocês falam, né? Fica na Zen ali? Não, fica ali no. Assis Brasil. Não, fica ali no Florencio Gartu ali. E a galera toda ouve o Pretinho lá. Obrigado pela audiência aí, galera. A Ângela, ela produz essas bolsas de piton, são maravilhosas e estampam todas as revistas de moda do Brasil e de fora também. É o que eu imaginei, é pele de cobra. Cobra é jogador, o piton. Entendeu? É tudo sintético, é tudo, né? É tudo corretamente feito, exatamente. Não mata os bichinhos, mas te mata sem dor. É viva. Mas de qualquer forma, grande abraço pra galera lá da Ângela de Verbeno. Manda aí, Rodequinha, vai. As bolsas, então. As bolsas, isso. Por exemplo, vocês assistem a novela das oito, que agora é das nove? Claro que não. Sim, o personagem do Dalton Vig, que é o René. É o René. Velmont, cozinheiro. É chefe, pode. Marido da Cristiane Torlone, né? Exatamente. É chefe de cozinha, preconceituoso. Chefe é o Fetro, Gabriel Casares. Preconceituoso. Ele usa uma bolsa sempre assim, colocada de lado, entendeu? Coloca no ombro. Muita elegância. Maravilhoso. De carteira ou menor? Nessa pode ser de carteira, pode ser um pouco maior. Menor que aquela também? Maior? Pode ser maior, mais estendida, porque a de carteira ela é um pouco mais quadrada. Mas o que o homem leva na bolsa? Agora eu vou te falar, ele pode levar notebooks. A pistola. Telefones, tablets, fios, carregadores, a carteira, câmera fotográfica. É o cara ideal fotográfica. Pra roubar esse cara aí, então. É, isso aí. Viu um cara com uma todas bolsa todas as coisas na que não cabem no bolso. É, eu tenho uma mochila, né, pra carregar, geralmente. Tu leva na mochila. Que é um pouco mais másculo, né? Não. É, assim. Não necessariamente. Completamente. Padre, os caras que jogam rugby usam essas bolsas? Claro que sim, começou com eles, né? Sim, começou com eles. É cara que joga rugby, tem AVC e acorda gay. Não tô mentindo. Meu Deus! Isso é notícia de um homem. Esse é um caso isolado, entendeu? Não é uma regra, né? É importante dizer. Até hoje só um cara sofreu AVC no rugby. O único que sofreu AVC acordou gay. Virou a cabeleireira. Tem uns que não acordam, morre, pior, né? É, o rugby é um esporte. O rugby é um esporte pra macho, porque é um esporte que precisa de força. Exatamente. Exatamente. Limpei a barra antes da espera. E só pra complementar a notícia da bolsa pros homens: a bolsa que o homem usa não é a mesma bolsa da mulher. Existem bolsas específicas para os homens. Elas devem ser compradas assim, com esse objetivo, entendeu? Inclusive tem Louis Vuitton. Ah, tem? Pode ser uma bolsa, uma pasta e pode ser até uma mochila, como o Potter usa, diferenciada. Não é a tua mochila mais esportiva, entendeu? É, mochila é montanha. O homem sempre tá preparado pra ir pra montanha. O homem de verdade, ele pode a qualquer momento ter que ir pra montanha. Uma hora eu vou trazer uma revista de moda pra vocês com alguns looks masculinos pra ver se vocês compreendem visualmente o que tá sendo dito. Ah, Neira, viu? maravilhosa. O Neila tá quase chorando aqui. A Rodaica me tira o fôlego. Que mulher, maravilhosa. Não preciso dizer que o Neila já usa a bolsa há muitos anos, porque conhece as coisas. E o Marco Nanini? Desde pequenininho. Desde pequenininho usava a bolsa. Carregava fraldinha na bolsa. Desde pequenininho. Salto, bolsa, sainha. Saí do hospital com uma bolsinha Louis Vuitton. Ô, meu, tá na hora dos classificados do Pretinho, mas eu quero chamar a atenção da nossa audiência. Lembra que na quarta ou na quinta, quando foi, Amarelo? Quinta, que chegou aquele e-mail da Márcia, de uma ouvinte nossa, pedindo para que nós lêssemos aqui quando a Rodaica estivesse. Aí eu não li, então, na quinta-feira. Porque eu não tava. Porque tu não tava para ler hoje, neste momento aqui, que é uma questão bastante delicada. Então, depois do show do intervalo, a gente vai abordar este assunto aqui, que é clínica clandestina de aborto. 29 minutos para as 2 da tarde aqui no Pretinho Básico, classificados do Pretinho. Só um pouquinho aí, deu problema. Aquela cuia também, tô aquela legal? Cuia eu ganhei o prêmio de melhor pra mandar. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Duas ofertas da nossa audiência. Cadê, cara? Tá aqui. Vendo o roteador wireless. Ó, KG. Dá pro KG, o cara vai no churrasco do KG, lá não tem internet. Já não, nem olha, passa e-mail daqui. Olha, daqui. Vamos fazer uma vaquinha com o Vapor. Vamos comprar, vamos dar um roteador. O cara tá vendendo um roteador wireless N150 Home Router da marca D-Link. É totalmente novo o aparelho. R$90 ele tá pedindo. O e-mail é lizeagoes@gmail.com. Este roteador está em Blumenau, KG. Se eu compro um troço desse, não sai mais churrasco, porque vai ficar todo mundo aqui na... E ninguém mais fala. Tô ajudando o velho a vender o carro dele. Tô ajudando o velho a vender o carro dele. É um Monza modelo GLS sem piadinhas, na cor bege. Eu não conheço esse modelo do GLS sem piadinhas. Maravilhoso. GLS é o melhor modelo. O carro é bege meio que prateado, assim, ele diz. Carro de nego velho, confortável em todos os sentidos, com motor 2.0, direção hidráulica, vidros elétricos e um porta-malas de fazer inveja para todos os outros sedãs. Muito bem cuidado, afinal dorme todos os dias em garagem. Estamos pedindo R$10 mil neste Monza. Não falei, diga. Tudo que tu quiseres comprar na tua vida com 10 mil tu consegues. Na mão, 10 mil até na mão. Até o prêmio da propaganda. Muito bem, cara. Desde já agradeço a ajuda do PB. baitamonza@hotmail.com. baitamonza@hotmail.com. Nelmir. Eu vim de Monza. Vem de Monza? Monza banando. mentira, vim do Scott. Ah, Scott. Scott nos pés. Scott tudo nos pés. Essa aí deu uma forçadinha. Tá engraçadinho, né, Almir? Ah, eu sou muito louco. Isso aí é... tá sempre com uma gozadinha na boca. É reflexo daquele pessoal bom que vocês estão formando ali, né? Aquela turma boa ali. A turma boa ali do Porto Sol Gaúcho, cara. Ali eu vou ter que dizer ali, cara. Mandar um abraço pra toda a turma boa ali que estão formando. Tô formando uma turma boa ali. Vai ser inesquecível 2011 pra nós. É mesmo, pra cara. Todo mundo ali. Que legal. E quando é que vai culminar 2011? Culmina quando? 10 de fevereiro. Já começou 2011? 10 de fevereiro é o Fetterfest. Festa, 10 de fevereiro. Onde é que vai ser a festa? Vai ser em algum lugar que a tua mulher presta atenção em ti, né? Que não fica no celular. qualquer lugar que não pegue celular. Vai ser no KG, vai ser a Fetter Fest. Aqui pra falar da academia. Tá vindo o MMA amanhã à noite na Globo? É mesmo. Nós estamos dando aula do MMA. É o Malakendo, gente. Malakendo? Exatamente. Que arte é essa? Do malaco. Do maloqueiro. Tá bom. Esse, então tu tem alguns golpes. A voadeira. Voadeira. A voadeira com os dois pés. O guascaço nos cornos. Com os dois pés? Joga a zica nos outros. Que é zica? Joga a zica nos outros. Como é que é esse? Joga a zica nos outros. Urucubaca. Joga a zica nos outros. É esse? Ah, como é que é essa manobra, esse joga golpe? Joga a zica nos outros é mamandinga. Ah, é mandinga. É, isso. Mas ah, então é um golpe esotérico. Mas pega. Se tu vê que ele é muito, muito grande, muito alto, tu joga a zica nos outros. Na hora ele cai pra... Uma coisa meio ninja. Na hora ele cai pra trás. Na hora. Pedrado e paulada no corno do excomungado. Onde? No colo? No corno. Nos cornos. No corno. No colo. Excomungado. Excomungado. Peixeira na bota. leva uma faca, mexendo na bola. Escondida. Não tem jeito, cara. Só pratica lá. Coisa tiver sabe que tu sabe que tem, tem um momento da luta, na pré-luta, na verdade, em que vai lá um juiz lacrar as luvas do lutador, dos lutadores, para que eles não insiram, não coloquem dentro das luvas objetos como, por exemplo, pedaço de ferro. Pedra, enfim, né? As luvas são lacradas. São lacradas para o cara não poder botar nada dentro. E se der vontade de coçar o nariz, como é que faz? Só mostra aqui um spot do bem, né? Mas eles têm um homem ficando do lado deles coçando o nariz. E eles se coçam o nariz um no outro também durante a luta. Não faz assim. Eles se beijam, se abraçam. E como eles ficam suados, eles escorregam os corpos. Uau! Então qualquer coceira é eliminada. É legal. Isso é esporte. Não faz assim. É o esporte do bem. É o esporte do bem. Pode uma turma boa. Eles gostam muito quando começa a sangrar também, que daí faz uma misturinha, sabe? Mas é o esporte bom. É bom ver a meleca correndo. Tem que lacrar a luva pra não botar pedra e ferro dentro da luva. É o esporte do bem. Esporte tá. Do patrocine. Venha você. Alia sua marca a esse esporte. Taca pedra. Taca pedra é outro que aprende lá na academia de Maracanã. Dá com os quatro pés na fuça. Quatro pés, rapaz. Mas é um só cavalo. Tem dois, cara. Dá com os quatro pés na fuça. É um quadrúpede. Esse é o nome do golpe. Do golpe. Dá com os quatro pés na fuça. Dá com os quatro pés na fuça. Toca-lhe os pés. Toca-lhe os pés é um outro golpe. E tem o último que é o dá-lhe uma seca no pé das orelhas. Dá-lhe uma seca no pé das orelhas. Dá-lhe uma seca no pé das orelhas. Mata cobra. É o mata-cobra. O famoso bordoada do lado da orelha, né? Exatamente. Dá-lhe uma seca. Tá! Fica com o marimbondo no ouvido dois dias. E o cara não entende mais nada. É o telefone aquele que também é bom. Abraço pro Rafael Hoffman, litoral de Santa Catarina. O programa de vocês é companhia diária em minha casa, mas só posso ouvir das 18. Às 3 estou enclausurado no escritório, tipo um presídio, gente. Ah, que isso, cara. Abraço do Rafael. Bom dia, PD. Essa é para o Almir ler. Tá bom, Almir, obrigado, tá, querido? Fiquei muito tempo na China, lendo de trás pra frente. Ah, entendi. Assunto, arte marcial. CC, dois pontos, ninguém. Para, Pretinho Básico. Show de intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Obrigado, Almir. Show de bola. Voltamos com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. 16 minutos para as 14h. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Fala aí, doutor Alceu. Doutor Pedro. Como é que estamos, doutor Alceu? Tá preto. Agora no Pretinho Básico. Bola. Bola nas costas. É muito nego veísmo, né? O cara pergunta, e aí, como é que tá? E o cara responde, máscara. É muito nego veísmo, né? Doutor Peter, doutor Davi falou no blog dele, doutor Peter. O que ele falou, doutor Davi? Vem o Kleber. Vem o Kleber. O Kleber não gostou da proposta do Corinthians e vai fechar com o Grêmio. O cara, se Davi falou, incende jogador que vem é o Davi. Olha, o Davi vai acertar. Olha o Davi. Quem tu acha que é o Brito? Pode comprar as caixas lá, viu, Meira? Bom jogador, o Kleber. Olha, se vier, vai ser, olha... Que reforço, né? Gostou, Davi, Santana? Um gladiador na arena. Já tá pronto, né, Santana? Um gladiador na onde arena. Onde é que é lugar de gladiador, Santaninha? É na arena. Na arena, é isso aí, cara. Que contratação espetacular. Tá fechado já. Não confirmou. O meu Grêmio. Doutor Peter! Pois não, doutor Alceu! O centroavante do Colorado vai ser o Gilberto, doutor Peter! Pois é, né, doutor Alceu? Isso é bom? Não sei, doutor Alceu. Dali, é bom? O grande jogador, né? E aí, Dali? É bom, Dali? É bom, jogador, sim! É bom? Tem dois Dali agora. E tá todo mundo convocado pra lotar o Scarpelli, doutor Peter! É verdade, jogo contra o Atlético Mineiro, jogo em casa, tem que amassar o Atlético Mineiro, porque depois tem Flamengo, Fluminense e Corinthians, e depois o Avaizinho na última rodada. Mas imagina, Flamengo, Fluminense e Corinthians, esses três pontos são importantíssimos. Avaizinho, ele já tá baixando, Avaizinho. Não faz assim, é carinhoso, com o teu co-irmão. Cacau Menezes é um torcedor célebre do Avaí, chama o Avaí de Avaizinho. Tá bom, aí tá. Abraço, Cacau. Deixa eu ver quando é que joga o Criciúma, doutor Peter. Criciúma joga sábado. Obrigado, doutor Cacete. Até quando vai isso, hein? Quando é que decide quem ganha? Tá chegando. Não, todo ano. Tá chegando. Tem um mês marcado? Mais um mês. É meio no Natal, é isso? No dia 4 de... Final de ano. Mas dezembro, olha, termina. Então é menos de um mês. Eu estarei narrando o Grenal. Ah, que bom. É verdade, Paulinho. Tem Grenal ainda pra terminar. O último jogo do campeonato. Nossa senhora. Bom jogo. Era isso, doutor Alceu. É, tá bom, doutor Alceu. Obrigado, então. Olha só, antes de abrir a próxima rodada, então vou trazer aquele assunto, Rodaica. A nossa ouvinte, que ela pede para não ser identificada, inclusive, ela diz aqui, ó, precisamos orientar os jovens. Olá, Pretinho Básico, sou médica, ginecologista e obstetra e ouço vocês já há bastante tempo. Sempre pensei em escrever para o PB, mas nunca soube bem ao certo se deveria, mas hoje resolvi. Trata-se de um assunto muito sério. Há alguns dias passei por uma situação muito triste para mim como médica e com certeza para a família da jovem que eu atendi. Tivemos mais uma menina vítima das clínicas clandestinas de aborto. Mais uma família triste e arrasada, sem nem saber onde e nem como a filha fez aquilo, mas viu um ente querido partir deste mundo por causa de picaretas. Nas minhas contas, é o quarto caso grave este ano. E mesmo que nós façamos o máximo por elas, a melhor medicina possível, nem sempre temos condições de vencer uma batalha que é tão dura. Por isso escrevi. Cabe aqui a reflexão para um programa de grande audiência do público jovem. Até quando as meninas vão entregar suas vidas na mão de picaretas como estes? Até quando... Não terem condição de fazer isso legalizada, sem... Tá, vamos fazer o seguinte... Uma clínica limpa, com o auxílio do governo... Deixa eu colocar toda a questão aqui, depois a gente debate, tá? Até quando os pais dessas meninas... Porque vem antes o problema, né? Não vem antes. Vem antes o problema. Não vem antes. Vem antes o problema. Não necessariamente. Até quando os pais... Sim, cara. Sim, vem antes, porque a guria que vai lá transar, ela tem que usar camisinha, cara. Tudo bem, mas vem antes o problema. Mas é um problema ancestral esse. As pessoas, cara, não vão parar de fazer sexo. De as crianças não vão parar de fazer sexo. Sabe como é que fazer é fazer sexo, coisa, às vezes, cara, sem camisinha, às vezes engravidam, e aí? Até quando os pais dessas meninas vão fingir que nada acontece dentro de suas próprias casas? Até quando os leitos, UTI, bancos de sangue e assistência médica serão gastos com patologias que nós mesmos criamos? Por favor, escreve aqui a médica, precisamos educar os nossos jovens, gastar dinheiro com educação. Levem ou orientem suas filhas a irem ao ginecologista. Conversem com seus filhos. Meninas, existem muitas formas de prevenir a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis. Basta procurar atendimento. Meninos, vocês também precisam saber como se cuidar, e isso não é tarefa da menina apenas. Não podemos perder a juventude por tão pouco. Agradeço imensamente pela atenção. Desde já, prefiro que não citem nomes para evitar constrangimento. E, se possível, gostaria que lessem no PB quando a Rodaica, que é mulher e mãe de uma menina, pudesse opinar também. Beijos da nossa ouvinte médica que manda pra gente esse desabafo aqui. Baita e-mail, muito, né, bom, cara? Muito bom. Bom, o assunto tá na mesa, então. E aí, Rodaica, o que tu pensa? Eu penso que tem uma raiz do problema, que é a falta de conversa e de diálogo dentro de casa. Isso é cultural, começa com preconceito. Muitas meninas têm medo, vergonha de contar para os pais que já estão transando, porque ainda existe preconceito, às vezes, em relação a isso. Os meninos podem transar mais cedo e as meninas não, né? Culturalmente funciona assim. E depois, num segundo momento, aquele pânico quando acontece isso, porque aí já tá escondido. Se já tá escondido e a menina tá apaixonada, ela acha que não precisa usar o preservativo. O menino também não faz muita força porque prefere sem. E aí acontece o problema, e a menina não leva o problema para casa. Ela leva o problema para uma clínica de aborto. Pois é, aí... O Brasil não tem clínicas de aborto que são legais, né? Todas são ilegais. Mesmo alguns médicos melhores fazendo o trabalho bem feito, todos são ilegais. E aí isso é uma coisa de lei que precisa ser revista e mudada, na minha opinião, porque é uma forma de salvar vida, mas não é uma forma de mudar o comportamento, talvez até piore. Então eu acho que a gente tem que trabalhar mais em fácil cima tirar, né? Exatamente. Daí aí vira a prevenção, ela vira tirar o bebê depois que já fez. Exatamente. E não é o caminho, né? Eu penso assim, ó, eu acho que vai muito dos pais, sabe? A gente tá tratando com adolescente é quase uma criança. Não dá pra esperar que o adolescente tome a iniciativa de trazer uma questão pra gente. A gente é o adulto da história, a gente tá ali educando e criando. A gente tem que chegar lá na criança, no adolescente. Tem que perceber antes, né? E levantar a questão. Tem que perceber. E levantar, né, a questão cedo, porque mais cedo eles estão indo pro computador, eles estão indo pro jornal, pra televisão, e essas coisas estão expostas. Se a gente não levar a primeira informação, eles vão ter a informação torta. E aí essa informação chega torta e segue assim pra sempre. Tem que perguntar se vai se encontrar como chegou, com alguém, né? Eu acho pra grande maioria de nós, né? Eu, por exemplo, recebi a informação torta. Porque é cultural, falou, sabe, Cagê? Daí assim, ó, a mulher adulta, também, né? A mulher adulta, por exemplo, da minha geração, talvez já não tenha tido em casa essa conversa. Eu tive. Talvez a maioria da minha geração não tenha tido. Então ela carrega isso que ela aprendeu já para os seus filhos. Porque é talvez... Ela não muda nesse meio caminho aí? Porque, talvez ela não mude, Maurício, porque na hora o papo talvez seja muito constrangedor. E elas, talvez e ela tenha dúvida, né, se ela tá levantando o assunto muito cedo ou muito tarde, sabe? É real. E aí eu acho que a mãe acaba pecando muito nisso também, a mãe e o pai. Então eles têm que levar, e um ginecologista pode ajudar na abordagem da conversa. Tem dificuldade de abordar o assunto? Filha, olha lá, tá ficando grande, vamos no médico, vamos ver algumas coisas, e daí conversa ali os três juntos, sabe? É uma forma de levar. Se a gente não leva isso pros filhos, eles não vão trazer pra gente. É um ou outro filho que já foi criado de um jeito diferente que vai trazer a questão pra casa. A gente tem que levantar. A gente tem que acabar com essa bobagem de dizer que menina não pode transar. A menina pode e vai transar, independente do que o povo acha. Pode. Ela vai transar assim como os meninos, e ela tem que se cuidar quando ela transa pra não acontecer isso. Uma coisa importante, toquezinho, não é moralismo, tá? Não é a minha intenção aqui, mas toque pra pai e mãe. É importante o trabalho, teu trabalho, sustento da tua família, a importância que tu tem lá no teu trabalho, a importância que o teu trabalho tem pra ti? É importante. Mas não é mais importante do que acontece dentro da tua casa. A gente tem que ter essa noção, assim. A família, o caminho que o filho e a filha vão seguir, tem que passar pelo pai e pela mãe. Senão alguém de fora, alguém externo, vai assumir essa rédea e vai dirigir o teu filho e a tua filha para um outro lugar que talvez mais tarde, lá na frente, seja muito mais complicado e caro para tu, que é pai, pra ti que é pai, pra ti que é mãe, reverter a situação. Não, talvez seja irreversível. Isso, né? E talvez seja irreversível. Pior de tudo, exatamente. É que talvez seja irreversível. Então, assim, ó, pai e mãe têm um papel. Assume esse papel. Assume o papel de pai e mãe antes que alguém faça. Sim. Certo, cara? É isso aí. Vamos dar mais uma rodada aí. Vai, Marcola, o que tem aí? Um advogado e um engenheiro. Puta, não, advogado comenta. Não. Eu tô aqui porque a minha casa foi destruída no incêndio. Advogado e engenheiro? É, no Caribe. Mas que beleza. A casa foi destruída no incêndio, com tudo dentro, mas o seguro não pagou tinha, tudo. Não tinha três pinos, né? Não tinha três pinos, pegou fogo na maloca. Pegou fogo na maçã. Te catar com três pinos, rapaz. Pegou fogo na maçã. Não te trouxe, não, adaptador, né? Não, não me trouxe. Nem me trouxe. Esqueci. Mas pegou fogo, o seguro pagou tudo, ele foi pro Caribe, advogado. Ah, bom. Aí o engenheiro falou: pô, coincidência, minha casa também foi destruída, perdi tudo. E o seguro pagou também, por isso que eu tô aqui no Caribe. Mas foi um terremoto a minha casa, por causa de um terremoto que eu perdi tudo. E o advogado olhou pro engenheiro e falou: como é que tu faz pra provocar um terremoto? Já vai longe. Potterzinho, e aí, Potterzinho? Quero te ouvir. Gostaria de esclarecer que definitivamente nem todos os homens são iguais. O e-mail que chega do Carlos. Sou um cara solteiro e muito bem intencionado. No último dia 29, fui a uma festa Halloween com uns amigos e conheci uma menina linda, cujo sorriso me conquistou de primeira. Estou há duas semanas convidando ela para sair e ainda não consegui. E nem por isso estou convidando mais 12 ou 15 mulheres para saírem comigo. Sei que homens românticos e sinceros como eu sofrem neste mundo cheio de caras safados e que só querem levar a melhor em cima das mulheres. Mas prefiro ser como eu sou do que ser cafajeste. Este é um e-mail para defender essa minoria de homens que, assim como eu, querem conquistar uma mulher e fazê-la feliz. E não sair por aí pegando várias sem dar atenção nenhuma. Grande abraço, adoro o programa. Carlos. Muito bom, pobre Carlos. Pobre do Carlos, cara. O Carlos só quis fazer uma propaganda de si mesmo, entendeu? E tu acabou. Não use o Pretinho para fazer propaganda. É, si só nós podemos. Ah, tá. Beleza, então. Que vai, outra, Rocha, fala, mano, fala. Que mano. Outra faculdade tem uma empresa júnior? Que outra, meu? Do curso de administração, onde 100% dos alunos saem empregados. Eu disse 100% dos alunos saem empregados ou então abrem com sucesso o seu próprio negócio. É claro que eu tô falando da ESPM, referência em comunicação, marketing e gestão. Os professores são os caras do mercado e preparam você para todos os desafios da profissão, sem falar na infra da faculdade, que faz inveja em qualquer outra. São cursos de administração, design, jornalismo, publicidade e ainda relações internacionais. E a ESPM está inovando mais uma vez e está levando vestibular até Floripa, Caxias, Santa Maria, Santa Cruz e também Joinville. Vestibular é ESPM. A prova é dia 3 agora de dezembro. Você se inscreve pelo site espm.br/vestibular-sul. Olha, a ESPM, que não é boba nem nada, escolheu só cidades onde tem Atlântida pra fazer seu vestibular, né, cara? Tá anunciando no veículo do ano. Afinal de contas, não é mesmo? É veículo do ano. E aí, KG? É bom, em um jantar, Michelle Obama se deparou com um ex-namorado. Ele era um dos cozinheiros da festa. Obama não se conteve em dizer: se você estivesse casada com ele, provavelmente seria uma cozinheira. Bah. Ao que Michelle respondeu: não, tolo! Ele que seria o presidente dos Estados Unidos! America! Viu a força da mulher, viu? Hoje é o Dia Mundial das Boas Ações. Hoje é Dia Mundial das Boas Ações e o Joãozinho, o Zezinho e o Batata vão lá fora praticar uma boa ação e voltam então para contar aos colegas o que fizeram. Aí os garotos lá foram, passado quase uma hora, voltaram. E aí a professora diz: e então, Batata, qual foi a boa ação que praticaste? Ajudar a velhinha a atravessar a rua. Muito bem. E você, Zezinho? Ah, eu também ajudei a velhinha a atravessar a rua, professora. E você, Joãozinho? Eu também ajudei a velhinha a atravessar a rua. O quê? Os três? E demoraram tanto tempo, por quê? Porque não havia Cristo da velhinha querendo atravessar a rua. E aí, Geiso? As cantadinhas. Vai então, Geiso. Quer vinhetinha? Cantada do Geiso. A partir de agora vai ter, que o Potter tá indo embora, né? Tô falando. Olha aí. Tem uma amiga que foi bem assim, cara. O quê? Uma amiga foi demitida. Foi bem assim. Foi viajar e não voltou. Chegou uma colega. E nunca mais voltou. Interina. Ah. Deixa que eu faço. Começou a fazer o trabalho dela. Daí ela deu um mês de fériasinhas pra ti. Pá, foi. São Francisco, ela foi. Pá, foi pra São Francisco. São Francisco. Tu viu vários shows lá. Vai pra onde, Potter? Aprendeu inglês. Vou pra São Francisco. Boa. Tá bem. Vai, Geizinho, vai então. Vai chegar na gatíssima hoje. Tem que ter vinhetão, né? Já teve. Já teve. Vai chegar na gatíssima, sai de férias, não, cara. Vai tirar umas férias, mano. Fala aí, gente. Se é pra fazer, faz bem feito, então, tá? Não avacalha só porque ele faz melhor. Cara, deixa o cara, meu. Gatíssimas, você tem medo de lobisomens? Não. Ainda bem, porque eu nunca me depilei. Que isso, maluco. Cantada do Porã. Gatíssima, quer ver o jogo lá em casa hoje à noite? Que jogo? O jogo de lençóis da minha casa. Qual é o fio, Geis? Qual é o fio de lençol que tu usa, Geis? É o fio 12. 12, Geis? É o que você mais... É saco de farinha, então? É bom, é algodão isso. É algodão. Gatíssimas, você é mais do que ordinárias. Você é extraordinária. Boa, boa. Maurício, telefone. Gatíssimas. Você é a racista? Não! Então vamos ali no escurinho. São todas as cantadinhas da Maria Helena, de Pelotas. Tá bem, tá Maria Helena. Obrigado, tá, Maria Helena? Mas obrigado. Que... pode mandar sempre pra nós aí, pretinhobásico@atlantida.com.br. Estamos terminando este pretinho da sexta-feira, 11 de novembro de 2011. Eu queria pedir pra você aproveitar o show do intervalo enquanto não volta a programação da Atlântida, para dar uma ligadinha pro seu corretor aí, pedir pro seu corretor cotar o seguro com a HDI, porque a HDI Seguros é de bate pronto. Você pode economizar 10, 15, 20%, coisa de 200, 400, até R$500 na contratação do seu seguro. Então faz a mão. HDI Seguros é de bate pronto e tá durante todo 2011 com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. O veículo do ano. Voltamos depois do show do intervalo e o Pretinho volta logo mais ao vivo às 6 da tarde, tá? O que, que é, Geiso? Trote. Tá aqui o trote, tá aqui o trote. Chaveiro, o que, que é com o chaveiro hoje? É que a dona Rosa tá meio doente, tá? Tá no hospital, meu. Tem uns problemas aí, eu tô. Problema de quê, Geiso? Vou ver o cofre dela ali, vou tentar ver se eu pego. Quer arrombar o cofre da tua mãe, Geiso? Fica ouvindo aí, meu.